Olá, eu sou o Eric. Eu sou o Mônio. E eu sou o Everton. E hoje estamos aqui em mais um Tweep News, esse programa minúsculo onde a gente comenta o que saiu desde o último Tweep News, né? Não sei explicar o que é o programa. E na edição de hoje veremos... Multiverso Aracnídeo, Benji. Aracnoplays. Etnocentrismo será abordado nas páginas de Miles Morales. Amazing Spider-Man, Dead No More. Hoje, no Tweep News. Então, Multiverso Aracnídeo, Benji. A gente tem que pegar o melhor assunto e jogar pro final, igual o jornal faz, né? Antes era o texto diário, agora é o texto mensal, né? Exatamente. É o texto quando dá tempo. Então, saiu mais uma matéria, né, daquele Multiverso Aracnídeo, que tá meio parado, né? A gente tem que voltar a postar algumas coisas, eu tô devendo. Logo retoma conforme o Spider-Verse vai avançando. Se bem que Spider-Verse já começou a ser lançado no Brasil e ninguém tá ligando muito, né? A maioria das pessoas só compra, posta foto lá, ninguém tá muito, não. É, o hype... É os sintomas, né, da internet na vida do colecionador, né? Antigamente não tinha dessas. O hype todo foi quando saiu nos Estados Unidos, né? Tava todo mundo só falava disso, não sei o que e tal. Agora no Brasil todo mundo já sabe de tudo. Pois é, o pessoal até dá aquela nostalgia, né? De quando o cara era menor e acompanhava na banca e não sabia de nada e tal. Era uma coisa que, apesar de ser tecnicamente não fazer falta, né? De certa forma, o clima era mais interessante, né? Eu gostava de saber sobre a história só na hora que eu abria a revista. Sabia nada. Pois é, no máximo uma propaganda na televisão. Sim, sim. Não, é igual o mangá do Ultraman que eu comprei sem saber nada. Gostei pra caramba, não sabia nada, nem a sinopse. Parece interessante, sabe? Poderia ter quebrado a cara com isso, né? Mas gostei. Sobre essa matéria aí do Magaren, muita gente não sabe, né? As pessoas até... A maioria das pessoas nem sabe que Peter Parker teve um filho, né? Uma filha, que é a May, né? Do universo da Garota Aranha. Mais conhecido como o universo que vale da continuação do personagem. E menos pessoas ainda sabem que ele teve um filho também, porque, tipo, quando a pessoa sabe, o Homem-Aranha teve uma filha, muitas pessoas ficam com o pé atrás, mas quem vai ser dele vai ser uma menina e tal. E, tipo, depois quando vai ler as histórias, a pessoa quebra a cara, né, porque as histórias são excelentes. E pra quem continua reclamando, sim, vai ter um Homem-Aranha futuramente no universo lógico da Marvel. No caso é o Benji, né, que ainda é um bebê, mas, bem, até hoje é um bebê, mas ele surgiu há pouco tempo, então é válido. Ele é o segundo filho do Homem-Aranha com a Mary Jane, né. Exatamente. Pra quem não sabe, né, nunca saiu no Brasil a história sobre ele, né, a única coisa que a gente teve de Garota Aranha aqui foi a What If 105, que é a estreia dela, e as Spider-Girl 1 a 12, né, e aí depois acabou. Né? Uma pena, aqui no, né, Brasil. Lá fora... Então, ele nunca chegou a aparecer, né, no Brasil, então. Não, nunca. Lá fora foram mais de 150 edições, né? Então, coisa pra caramba. Ele já deve ter uns 2, 3 anos no Spider-Verse, hein. Aliás, se não me engano, foi a única heroína da Marvel a atingir essa marca de edições, não é? Exatamente, a única que prestou, né? Que coisa, não? Tá vendo? A Marvel não tem uma equivalente à Mulher Maravilha, né? Mas tem uma, digamos, que chama tanta atenção quanto ela. É a que tem a maior atenção, né? Pra ver como é o negócio. Seria mais ou menos o equivalente à Batgirl, né? Na Marvel. É, mais ou menos por aí. Da mesma forma, assim, né? Porque não dá pra chegar e dizer que... Eles tentam forçar, né? Já tentaram forçar a Tempestade, aquele crossover. Tentaram forçar agora a Miss Marvel, né? Capitã Marvel, sei lá como é que tá o nome da Carol Danvers. Mas não adianta, cara. Não... Acho que criar personagens novos pra tentar igualar a Mulher Maravilha nunca vai dar certo. Ó... Não que a Mulher Maravilha seja uma personagem nova, pelo menos. Os fãs de DC que eu conheço, não todos... Eu sei que existe exceção, não... Gente, isso é internet. O que eu tô falando aqui não é verdade absoluta, né? Mesmo que eu ache que é. Mas o que eu ouço o pessoal falando de Mulher Maravilha é que, tipo assim, ela é personagem importante pra caramba e tudo mais, só que é muito difícil você chegar e o cara falar assim, eu sou extremamente fã da Mulher Maravilha, sabe? Tipo, me diz 3 arcos da Mulher Maravilha. É meio assim. A maioria da pessoa não vai saber. É, fez sucesso pra caramba porque o Mike Deodato desenhava ela numas poses exageradas, entendeu? Então, saiu uma notícia sobre a revista do Miles Morales, que eu não sei se pode ser considerada spoiler. Então, assim, não vou falar exatamente o que acontece, mas é a consequência disso, né? Puxa! É que, assim, o fato dele ser negro virá à tona, né, na história de alguma forma. E isso vai ser tratado, essa questão da etnia dele na história, né? Tipo, preconceito e tudo mais. É algo que eu acho, pelo menos até onde eu li do Miles, que eu tô começando a ler agora, né? Eu tô comprando as edições desde que ele estreou. Eu acho que nunca chegou a ser abordado de nenhuma forma, assim, muito... que focasse naquilo, sabe? Foi só um detalhe. Na maioria das vezes não fez muita falta também. Agora não sei como é que eles vão abordar, né? É que todo mundo sabia que o Miles era negro, mas ninguém sabia que o Homem-Aranha era negro, né? E aí é essa parte que vai ser o ponto, né? E deve ser interessante pra caramba, porque as histórias do Miles são boas, né? A maioria... E é um assunto interessante, né, que vai ser abordado. Então, eu não acho que o assunto seja relevante, mas, sei lá, cara, eu acho meio desnecessário. É assim, olha, o Super Choque, como eu já falei no grupo lá, abordou essa questão de uma forma legal. Tipo, ele não pode... Como o Homem-Aranha é um herói, digamos, universal, ele não vai se ater a defender minorias, enfim. Ele vai conscientizar, de certa forma, que não se torne um símbolo só da luta contra o racismo, como se fosse o único mote do personagem. Até porque não é, né? Vai ser só uma fase. Esperamos que não seja isso que queiram fazer, né? Não, eu acho que não, por causa que o Bendis é burro, mas nem tanto. Não, eu acho que... Nunca subestime a burrice alheia, cara. Nunca. Não, mas eu acho difícil ser isso também. Eu acho que vai ser mais um detalhe pra história do cara, entendeu? É, o personagem já tá, digamos, bem definido, né? No universo Marvel, ele já faz parte de equipe, já tem o seu núcleo de coadjuvantes. Eu não acho que vão mudar do nada a temática pra transformar o personagem em uma coisa que ele não é, né? Eu também acho assim, que não. Esperando, porque realmente é um personagem que funciona muito bem, não precisa mexer em nada, assim, pra alavancar. É, e eu espero que a mensagem passada por trás de tudo isso seja que é só um detalhe, né? Que não vai mudar nada, o Homem-Aranha ser de uma cor ou outra, né? É, eu acho que o objetivo disso não é, tipo... Ah, o personagem tá mal, vamos fazer alguma coisa pra vender. Então, eu acho que não é isso. Eu acho que é desenvolvimento do... Ah, alguém parou e pensou assim, não, temos um Homem-Aranha negro, mas ninguém sabe que ele é negro, né? Como será que o pessoal reagiria? É mais ou menos nesse sentido, eu acho. Então, até porque a identidade do Homem-Aranha no universo Ultimate, até a parte que eu tinha lido, ainda era secreta, e ele já tinha machucado e tudo mais, e o povo tinha visto a pele branca dele, né? E aí simplesmente mudou de uniforme, né? Pro povo não tem como saber que não é o mesmo Homem-Aranha, né? Mesmo agindo diferente. Então, assim, vai ter alguma reação, né? Imagino. Não falo de preconceito em si, mas deve, sei lá, deve ter alguma coisa interessante disso aí. E o Bendis, o povo fala mal por causa da forma que ele narra, mas ele escreve bem, as histórias dele são boas. Se fossem ruins... As ideias dele são boas, o problema é como ele desenvolve, que às vezes é questionável, né? É que assim, normalmente as histórias que eu li dele, elas são lentas, mas não são ruins, entendeu? Não serve pra ser lida em mensal, assim. Tem que exatamente. Ler uma tacada só, né? Que daí fica legal. Exatamente, ela tem um clima meio de filme, né? Não é de quadrinho. Então assim, fica muito lento se você pega pra ler. Mas se você pega um arco pra ler completo, assim, ele é interessante. E pelo menos ele trabalha com bons desenhistas, né? Como o Mark Bagley, a Sarah Pichelli e tal. Diferente do Slott, que daí nem o desenhista não salva. Ser, né? Pois é, verdade. Além disso, a Marvel tinha liberado um teaser chamado Dead No More, acho que foi ano passado, e em janeiro, ou início de fevereiro, esse teaser saiu novamente, mas agora com um fundo diferente, né? Saiu com uma teia e tudo mais, indicando que pode ter alguma ligação com o Homem-Aranha, né? Pode é bondade sua, né? Que com certeza tem ligação com o universo aracnídeo. Aí você descobre que o pai da Mulher-Aranha voltou à vida, né? Tipo, caramba. Claro, vou fazer um anúncio pra isso, né? Porque realmente é alguém com qual todo mundo se preocupa. Considerando que a Mulher-Aranha, agora a May Parker também é uma Mulher-Aranha, pode ser o pai dela do MC2, né? O Peter Parker que vale. Então tá valendo. Vai voltar, vai vir... Fora a Jessica Drill, agora... não, porque a Jessica Drill é uma personagem inútil. Ah, eu não posso dar... Falar da numeração da Terra 66, né? Depois do Guerras Secretas, porque não teve no Brasil ainda. Mas a gente descobre que depois de Guerras Secretas é ele que vai voltar pra assumir o posto de Homem-Aranha de verdade, é isso? Será? Espero que sim. Afinal, é o Vagalume agora que tá no lugar, né? Como diz o Magari. Será que eles vão colocar um roteirista bom e vai falar assim, a morte do roteiro não existe mais, sabe? Tipo, o roteiro ruim acabou e agora teremos roteiros bons. Pode ser isso, né? Não, isso aí é quase impossível. Olha pra Marvel, vai no Twitter do Slott e olha se ele já fez algum mimimi. Se ele fez, pode ser que seja isso. Se ele não fez, pode saber que ele tá na zona de conforto dele lá, que ele não sai há uns 5 anos. Deve ser o Octopus que volta. Deve ser o Octopus. É uma das deixas que foi dada. É, tipo assim, a única coisa que me faz pensar que não é o Octopus é que seria óbvio demais, entendeu? Ah, então é. Opa! O Octopus voltando? Ops, explodiu a ilha lá no meio do casamento que eu te amei. Voltou. Opa, ele morreu num livro lá que ninguém conhece. Voltou. Opa, ele morreu lá na saga do clone pro Kane. Ih, reviveram. E agora? Será que é ele? Já tá profissional, não sei, né? Então. Não sei, né? Não tem como a gente afirmar, mas. quem sabe? Mas sabe por que é provável? Porque diferente do planejador mestre, ele planeja as coisas com antecedência. É assim, é óbvio que em algum momento o Octopus vai voltar. Mas ele é o planejador mestre, não é? Não, o planejador mestre era um outro personagem, não era? Não. Era o Octopus. Era o Octopus mesmo? O planejador mestre é o Octopus, o outro é o planejador, que é o Richard Fisk. Era só planejador? Ele não é mestre, ele é Skimmer. Era o Skimmer, tá certo. Mas planejador mestre era o Octopus. Não, tá certo. Tá certo, quis fazer a piada e me dei mal. Mas o ponto é esse, né? Assim, eu imagino que quando o Octopus voltar, haverão mimimis, mas é óbvio que ele vai voltar em algum momento. Tá, isso aí não tenho dúvida. Não adianta reclamar que ele vai voltar em algum momento, né? Talvez seja esse, se não for, será outro, né? Mas morto não vai ficar, né? E por fim, entre as novidades que nós tivemos aí no mês de fevereiro, né, de 2016, qual foi, Everton? Os Arachnoplays, vídeos, né? Como é que eu vou dizer assim? A ressurreição do canal do YouTube, né? Que já tava morto há um tempinho, desde que os Hangouts pararam. E agora voltamos com alguns Arachnovlogs e em especial Arachnoplays, né? Que começou agora, que são os gameplays de alguns jogos antigos do Homem-Aranha, que também poderão ter futuramente de jogos mais novos, mas por enquanto a gente vai com os antigos que o computador não colabora, né? E... Enfim, eu tô fazendo do Mysterious Minês e o Eric tá fazendo do Versus Kingpin. O primeiro é de GBA e o outro... Né? Mal e porcamente, exatamente. Lá a gente aprende como apanhar do cachorro. Exatamente. Do cachorro! Isso e porque no, na hora que eu joguei de novo eu não apanhei do rato. É, não apanhei do rato. Do cachorro veja, só veja não apanhei porque fugiu, né? Do cachorro só evitou contato. É, foi... É, mas eu não posso falar muita coisa, porque lá no Mysterious Menace eu também cheguei a perder uma vida pro Cabeça de Martelo. Mas pelo menos a Cabeça de Martelo, não é um cachorro. Mas eu não sei jogar videogame, né? Então tá de boa. Senhor desculpinha. E a gente tá falando aqui dos Arachnoplays, mas o Arachnovlog, que tinha começado lá na primeira CCXP, ele voltou também com o Magarin postando o ônibus do Spider-Verse e o Everton, o top 10 dele aí, dos roteiristas, né, do Homem-Aranha. E os Arachnovlogs, como a gente já percebeu, eles têm um retorno maior, até porque é um pouquinho mais abrangente, né, porque gameplay... Tem pessoas que assistem só pra diversão mesmo, mas a maioria que eu acho, pelo menos, que assiste é porque algum interesse no jogo deve ter, né? Sim, provavelmente sim. Não duvido que alguma pessoa que já assistiu baixou ou pegou e comprou o jogo, sei lá. Falando nisso, eu ainda não falei no Arachnovlog, mas eu tenho o GBA e tenho a fitinha do Mysterious Menace, então tecnicamente eu estou dentro da lei da gravação do emulador. Só deixando isso claro aqui, porque eu esqueci de todas as gravações, como eu gravo uma ou duas vezes cada programa, porque sempre tem algum probleminha no meu som, e eu acabo esquecendo desses detalhes. Então, enfim, a gente ainda não tá definindo nenhuma periodicidade, né? A gente tá até tentando colocar toda semana alguma coisa, mas a gente ainda não conseguiu firmar nenhuma periodicidade. Então, assim, como a gente não tem uma periodicidade muito definida, assinem o canal, porque sempre que tiver um vídeo novo, ele te avisa aí por e-mail, falando que chegou alguma coisa e tudo mais, né? Então, assinem o canal, tá tudo que a gente comentou aqui tá no post, né? Mas olha como a tática nossa é diferente, hein? Todo mundo fala, assina o canal porque a gente tem vídeo quase todo dia, toda semana, né? Não, o nosso é assina porque a gente não sabe quando vai fazer. Então, pra não perder tempo, tá assinado e você avisa, você fica sabendo quando lançar alguma coisa. Muito boa a tática, muito boa. É porque a gente não tem só os vídeos, né? Se tivesse, a gente conseguia definir uma periodicidade. Eu não tô culpando ninguém, cara, fica tranquilo. Bom... Então é isso. Sexta-feira agora, se tudo der certo, porque tivemos alguns problemas técnicos, teremos Tweepcast. Então, além de se inscrever no YouTube, temos fanpage no Facebook, grupo no Facebook. Então assinem, se inscrevam e acompanhem nosso trabalho aí, que voltamos com o Tweep News no final de março, né? Comentando tudo que saiu entre esse programa e o próximo Tweep News. Então, boa noite. Boa noite. Falou. É, a Josi tava me entregando um negócio aqui, por isso que eu... O livro lá? É, o livro lá do jogador número 1, né? Exatamente. Essa piada não morre nunca, cara. Ó, oh, cara... Igual eu te amei. Essa também não morre nunca, a piada. Nem a piada, nem ela, né?